Economia 00, Salvador Natal, autorizado, 370, aerovia, pois o Luno 0. Decola da 1-0, curva esquerda, subida Pucca, transição Zipar. Código 5034. Frequência do controle 199, decimal 35, torre em 118, decimal 6. Autorizado 370 Natal, via Perizo Luno 0, Pucca Zipar, curva esquerda, 5034, transponde 935, controle 186, torre. Economia 00, está próximo, 5 para o pushback, está na meta. Então, cotejo 370 autorizado e o 5034 responde. 370 foi autorizado, cotejado, 5034 transponde. O ano 600 está pronto no 5. Ciente, mantém a posição e aguarde. Guarda. Trone Salvador de Abaetel no 402. Natal no 402, contato radar na decolagem, suba ao nível 100 no perfil da saída Momo. Uma centena no perfil da Momo, Abaetel no 402. Solo Salvador, boa tarde, 35489. We are now stabilization localized across Papa Tango, Juliet Bravo Delta. Passaredo 2230, chame Recife 128 decimal 8, alterna 133 decimal 25. 288-3325, muito obrigado e até daqui a pouco. Controle, o 1806 solicita nível 130. 1806, aguarde coordenação com o centro Recife. Confirme nível 300? Não, solicita manter nível 130. Gente, subi manter 130, aguarde coordenação com o centro Recife. Subir, manter 130, aguardando coordenação, gol 1806. Papa Tango, Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, contact sinal Tower 118, decimal 6. Call Tower 118, decimal 6. Thank you, man. Autorizado, direita, alfa na minha escuta, teste da Delta, ajuste no 09. Alfa, uma teste da Delta, 160. Lufa, Zilu, Dinária, approve taxi, road short, runway, taxiway Delta, contact now control, 119, contact tower, 118, decimal 6, screen 81011. Clear to Delta, contact tower, 118-60-040-89-1011. 1328 ingressa parte 1 no portão 03. Parte 1 no portão 03, vamos 32 aí. 1-1. Stand by 8-2 clearance to land. Ok, we are now passing your market, stand by for land, gear down and lock it. Para Lima Alfa, está para o táxi. Leme Lima Alfa, pátio 3, táxi autorizado, reporte naquilo para o cruzamento da Alfa e ingresso no ponto de espera da Delta. Lima Alfa, ciente, autorizado o táxi, reportaremos naquilo para cruzamento da Alfa e ponto de espera da Delta. Região 02, cheque modo Charlie, informe não recebo. Cheque modo Charlie. Runway 10, do it to transpond final. Ok, holding chart, azul 4089. Abotango, Juliet Bravo Delta, cleared for landing. Runway 10, wind 190 degrees, 08 knots. Ok, Juliet Bravo Delta, clear to land at runway 10. Autorização para cruzamento da Afrozano, para a linha Afrozano, radial 022, 50 metros. Hotel Lima Tango, tipo do equipamento, pessoas a bordo, tempo de voo. Essa foi a 50. Lima Alfa número 3, após Airbus da TAM segui-lo. Aguarde para manter os corredores visuais até o Limatão. Só mais um instante, eu estou recebendo uma nova informação aqui a respeito do seu plano. Ok, aguardando. Oi, thanks. Nome 00, prossiga. Solo, até a 3173. 3173, prossiga. Estamos pronto para a cópia, senhor. Gente, mas escuta, aguarde. Radial 02, está autorizado subir para nível 065, mantenha-se em condições visuais, informo que ainda não recebo o modo chart. Bom, 9-4. Ciente, acusa o recebimento da informação, atiza em vigor. Tá passando nível 035 para 1500 pés. 24. 190 degrees, 10 knots. There, or take off, Zulu 4089. Oi, está 3556, ponte externa, 3566, confirmado, ponte externa na delta da praia. Tá 3566, observe rolagem do Embraer da Azul, faz o mesmo, autorizado a alinhar e manter. Rolagem do Azul ali mantém. Certo. Jet Bravo Delta, mantém a posição no través da Taxiway Eco. Golo 924, número 4 para receber autorização de tráfego, previsão de 7 minutos. Aguarde autorização de tráfego. Gente, 924. Papapapá Lima, Papa Mike. Prossegurar, escuta. Lima, Papa Mike. 500 pés para Fazenda Itacira, localidade com grupo de Zulu. Decola do pátio da 1-7 com curva à esquerda proa norte, ou melhor, decola do pátio, teria condição de decolar do pátio com proa norte, radial 348. Afirmativo, da Quebec. Da Taxiway Quebec, então, com proa norte em coordenação com a torre, radial 348. É, a 70, tem a informação aqui, é de 70 milhas de Salvador, é o que essa informação? Afirmativo, é 70 milhas de distância, fica 70 milhas de Salvador. Ah, tá, ok. Então autorizado para essa fazenda, Itacira, 500 pés, decola da Quebec com proa norte, controle 1-9.35, torre 1-8.6, transponda 5700, papapapá Lima, papá Mike. Autorizado nível 100, abatendo 402. Outra pergunta, poderia voar direto lá? Voo 806 está autorizado direto Alfa Romeo 363. Direto Alfa Romeo 363, voo 806. Salvador Departure, good afternoon, Azul 4089. 4089, radar contact, C-clap flat level 360, dial departure. Dial departure, clear up level 360, Azul 4089. Lima, Papa Mike. Dante, Maná 386. Papatão, Juliette, Bravo Delta, autorizado táxi, PAT 3, na minha escuta. Para o PSEC, essa nota é uma 3834. Torre Salvador, papapapá, Lima, Papa Mike, acionado, pronto para ataque. O papapapá, Lima, Papa Mike, reporte na papá para ingresso. Dante, papará na papá para ingresso. Guardará para 8-2 a bordo, 2:37, alternativa Maceió. Afirmo. 6, decolado ao 53, controle 119, decimal 35, boa viagem. Claro, boa tarde. Voo no 600. Tem livre táxi, direita, Juliette, Alfa e Delta, ponto espera, chamarei a torre, então. 286, obrigado, tem uma boa tarde. Boa tarde. Solo Salvador, boa tarde, gol 394. Gol 1394, prossiga. E aqui liga autorização 400 Galeão. Irei coordenar sua autorização de tráfego, enquanto isso, escute a informação ATIS em vigor e acuse o recebimento do solo. Arão meu, gol no 394. Ciente, é... houve uma mudança para outra informação, Tango. Ok, vai copiar Tango, obrigado, 94. Está ciente da Tango, gol no 924. Ciente, guardando cópia. 90, ok, é... possibilidade de manter o 150 final? Tá de coordenação com o Centro Recife. Ok. 661, não. Autorizado, decolada presente, o pista 17, o vento 190 graus, 089, informe fora do solo. Média para fora do solo, Lima, por favor, mais. Suba ao nível 065, Recife. Casa 620, estabelecendo a ela. Bianca 620, contact the tower 118.6. 186. 6, 6, 6, 0. Vitor Juliette, informe, está regressando? 7. Guardião 02, 33 milhas sudoeste de Salvador, mantém as condições de usuais, suba ao nível 065, Recife 128.8, alterna 133.25. Gol no 806, passa através de posição Conde, chame Aracaju, 120, decimal 3. 1203, gol 1806, boa tarde. 1806, serviço radar terminado. Obrigado. 3566, pode voar Aracaju? 566, mantém o perfil da saída. Ok. Espera da 10 na Delta. 1600, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 1600. Avianca 6320, informe traffic, helicopter 500 feet, northwest bound. Continue approach, I have you inside, clear to land, runway 10, wind 180 degrees, 05 knots, check landing gear. Landing gear down and locked, we are clear to land. Avianca 6320. A expectativa é que sim. Continuo prevendo 2 minutos. Tá bom, muito obrigado. Qual o motivo desse atraso? O motivo? Coordenações com a torre, com em outras situações de transferência de tráfego, ligações para o centro, não atende, demora. Tá ok? Outras atividades. É, tá bom, muito obrigado, viu? Falou, boa tarde, 3661. São 3661, número 5 para receber cópia, previsão 7 minutos. Chame agora o controle em 119, decimal 35. Lima Alfa, ciente, Amaral, obrigado, boa tarde. Ciente, falou para você chamar mais próximo, visual com o Iambuco. Vai conseguir contato, porque em Iambuco é 50 meses, da copiou o controle, o telemetrão? Negativo, por favor. Porque a localidade em Iambuco é um pouco distante, ele vai perder o contato rádio. Está solicitando a frequência livre, já está cruzando através de Camaçari, ciente da área proibida. Qual mais controle? Decolado, mantendo 500 pés sobre o solo, radial 348. De um tráfego, 12 horas, 5 milhas, um outro helicóptero, tiro contrário, um no meu pé. Ciente, vai manter 500 pés. Limão Papa Mike. Hotel India India, controle. Vai, escuta. Tráfego, 12 horas, 4 milhas, um helicóptero, sentido contrário, 500 pés. Ciente, tô aqui na vertical da rótula aqui do próximo oceano, vou manter a posição, mas escuta bem lá, gente. Não, tá ok. No momento aqui é indiferente, ok? Não vai adiantar em nada a autorização de tráfego, não. Mas, se o senhor quiser decolar da 17, a gente coordena da 17 sem problemas. Então, negativo, mantenha a decolagem da 10, o 549. Para o táxi, eu tenho 3834, deu ambiente 77, autonomia de 4 horas e 2, alternado é Teresina. Tem dois helicópteros próximo ao rotatório, um rumo norte e outro rumo sul, a 500 pés. Salvador, até 3566, pode manter o 150? 150, para manter a saída, o 3566. 150, manter a saída. Do 4089, contact Recife Center 1288 or 13325. 1288 133 35, confirm. 25 1313325, thank you. Salvador, Papatango, November Lima Alfa. November Lima Alfa, mantenha o corredor, achar meu pé, reporte no farol da barra. Lima Alfa, meio pé, chamaremos farol. Quilo Quebec Serra, reporte visual com campo. É Pantanal, é. Quebec Serra. 3193, após pelo, desça 2000 pés, ajuste 1010, reporte no localizador. Pelo 2100, reportará o localizador 3193. 3566, chame Recife 12685, alterno 2545. 2685, 2545. Vai ter um 401, sétima de pouso, vai ter um 402, do posto. Vai ter 402, sétima de pouso. Segundo pouso, 1825. Se a gente chama Recife, 128, decimal 8, alterna, 13325. Exato, boa tarde. O Guardião 02, prossiga. 14, saída da Delta, transição Blast, curva direita, após a 10. 1935 é o controle, 18-2. 5033, transformado, voo 1394. O planejamento correto, chama pronto estacionamento. Portão 1-1. Confirmo, camarada, obrigado, 394. Ground, Avianca, Zixit to zero, on the ground to position 01. Texan 2, Ebian, Echo Taxiway, Avianca 6320. Taxi until Echo, Avianca, Zixit to zero. Grato, boa tarde. So next deck, that traffic clear, taxi, via Kilo, Apron 3, Avianca 6320, common final, Apron 3. Final, end of the apron 3. Sete no regresso, mantendo 1500 pés no corredor forte. A gente ingressa mantendo 1500 pés no corredor Interlagos. 1500 pés em Interlagos, alfabeto Juliette. Sente, tem condições de reportar uma final de 3 milhas? Opa, porra. Posso voltar ao sinal de 3 milhas, informa um helicóptero 500 pés, aproximadamente 4 milhas do aeródromo no setor norte. Vai voltar 3 milhas fora, o Marcelo. Posso voltar 3234, não pode esperar a pista 1-0. Gente, o TAM 3834 autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vento 170 graus, 08 nós. 3234. Deixa presos. E no paciente autorizado a ascensão 085 dos corredores. Estabilizando o localizador visual 3193 da TAM. 3193, complete LS em glide, chame torre 186. 186, bom. Um eixo Na 17 à minha direita, sem interferir. 7. Ocean S6320, that's affirmative. Next one to the left, taxiQ 813. Call me the end of the 813. Okay, understood now. Enter apron 3, we'll call you at the end of apron 3. That will be before Juliet, correct? You, Juliet, you will pass the final of the Juliet. Call me the end of the apron 3. Papa Mike, frequência livre, coordenação. Gente, frequência livre, Lima, Papa Mike. Tango, bom dia. O Papa Tango, o Papa Tango, aquilo que é da Serra. Faça um 360 pela esquerda para evitar pouso simultâneo devido a um Airbus A320 em final pistão 0. Reporte interceptando o final pistão 7, 360 curto. Qual é? Oi, Salvador, Alfa Juliette, foi rotatória. Papa Tango, Alfa Vitor Juliette, prossiga na proa da rotatória, informa o tráfego pequeno porte, helicóptero 510, setor norte do aeródromo. Positivo, Juliette. Torre, muito bom, TAN 3193, final da 1-0, baixar travado. Sete, TAN 3193, cabeceira deslocada em 1200 metros, informação de tráfego no setor norte, ano 1500 pés, pequeno porte. Reporte visual com a cabeceira, cheque o trem de pouso. Já está visual com a cabeceira, está baixado travado. Pouso autorizado, pista no zero, o vento 190 graus, meia dúzia de nós, TAN 3193. Livre pouso 10, 3193. Um instantinho, porque aí eu perco tempo, ok? Basta. E eixo da 1735 livre. O ajuste 10, 10, o vento 190 graus, 0612 de nós. Boa! Nível 120, chame Recife 12685, alterna 2545. 2685, 2545, ano 600, boa tarde. Responder 5036. 220, Golf 677, da El Coral. 1935, controle 186, torre 5036, transforme. Correto, chame pronto estacionamento. Está pronto, pronto no 1-0. 1-0. Então, tráfego ATR da Trip, aguarde aproximadamente 3 minutos ainda. Sem problema. Avianca 6320 at the end of April 3. Avianca 6320, maintain position. 6320. Novo, Papa Tango Juliette para Delta, parte 5 para parte 1. Confirmado, parte 3 para parte 5. Ciente, mantenha a posição, chame em 4 minutos. Juliette Bravo Delta, estou com o parte 1 aqui com aeronaves, ok? Positivo, tá aguardando a liberação no Parque 3, aguardando Juliette Bravo Delta. Bolo 924, copia? Consiga, 924. Maceió, 350 autorizado, pelo IS 58. Saída Cuca, transição Aracaju. Controle 119.35, torre 18.6, transponda 5035. Libere a direita, solo 21.9. 5, pushback acionamento 62, igual 1924. 1-9-35. 5, ao controle, pushback acionamento. Gente, tá na sequência aqui, é o número 4. Número 3 aproximadamente. Não, número 4, aguarde para a autorização. 924. Para o táxi, está 3173, POB 153, alterno Galeão, está com 4 horas e 15 de autonomia. Paulo, bom dia, TAN 3193, lembrando a sua escuta. Mantenha a posição através da ECO. TAN 3193. Utilizado táxi, ponto de espera, pista 10, via Índia, Alfa e Delta. Na Delta, chame a torre em 118, decimal 6. Índia, Alfa e Delta, TAN 3173. Paulo, Felipe 5489 para o táxi, 68 POB, 3:50, autonomia alterna Salvador. Sem interferência com isso, 7910. Ciente, ciente. E a 85, alternado 12545. 2-5, 2-5, 4-5. Muito obrigado, boa tarde. 3-2-3-4. Boa. 6-3-4, de lado. Bom, 3-9-4 está pronto. Escuta o trip. Consiga o táxi até o través do portão 06 agora. Vou ingressar o Airbus 320 da Oceanair, da Avianca Oceanair. CX-449 até o través do 06. É, Airbus 319. Avianca Brasil, 6320, táxi agora straight ahead, gate 1. Táxi straight ahead, gate 1, 6320, thanks. Falou 3661 na guarda. Se aproximando da Eco 3193. Mantenha a posição. Mantém 3193. Aguarde ainda a Delta para cópia. Voo no 39. Voo no 394 está pronto para o pushback acionamento? Não. Gente, cheque o rádio devido à transmissão muito baixa. Para o táxi 394. Solo Gol no 333. Prossiga. Informação Tango, autorização de tráfego, São Paulo. Ciente, aguarde cópia. Gol no 333. Na escuta, cópia. Solo 3661 na guarda. 3661 afirmativo, é o próximo na sequência após o gol no 924. Copia. Copia. À direita. Afirmativo, curva pela direita, Juliette. Busca transição Aracaju, controle 1 no 9 decimal 35, torre 1 no 8 decimal 6. Transponder 5066. T3192370, Maceió, Peruís 58, Pucaracaju, 1935, controle 186, torre 5066, transponder. Trip C4-9 está livre, prosseguiu o táxi. No tráfego? Trip C4-9 prosseguindo o táxi. Afirmativo, agora está reautorizado via Juliette, Alfa e Delta. Juliette, Alfa, Delta, 5489. Artículo! Mike, Mike é com Delta. Manati, 500 pés, decola da 1-7, curva direita, corredor a checa, chapéu. Controle 1-9 decimal 35, torre 1-8 decimal 6, transponder 0467. Aguarde confirmação desse transponder. Livre, alinhar e decolar, nota 3173, pode confirmar o vento? O vento é calmo. Gente, tá 3173. Final de 2 milhas, 1-7, Alfa Vitor Juliette. 7, Papa Tango, Alfa Vitor Juliette, tráfego avistado, autorizado toque e arremetida. O vento 190 graus, 07 nós. Grato, Juliette. 161. Trip 5489. Escuta, trip. Mantenha a posição antes do ataque sua e Delta. Vou ingressar o Airbus 320 da TAM em sentido contrário. 7, mantente da Delta, trip. 3193, ingresse na quila esquerda, primeira esquerda, pátio 3. Chame ao final do pátio 3. Quilo, pátio 3, chama antes. É, observe também que vai taxiar um Cessna 402 à sua frente saindo do pátio 3. Dê passagem a esse tráfego. Vai sair pela quilo? É, o tráfego vai. Não, ele vai vir aqui pro final do pátio 3, ele vai cruzar o pátio 1. É. Juliette Bravo Delta, agilize o táxi, observe o Airbus da TAM ingressando no pátio 3 e prossiga até o final do pátio 3. Positivo, tá emitendo o táxi, visão ao contrário. Bravo Delta. 3192, cópia. T3 3192 já copiou já, meu amigo. Sim, a gente aguarda então pro pushback acionamento, portão 09.